40062, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desse mantém o nível 050. Foro 972, reporta estabilizado. Reporta 972. Estabilizou, X-ray, gol no 972. Oi, 1895. 1895, Antônio, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol no 972. Estabilizou, X-ray, agora 2 milhas e meia para o INSEA. Voo no 972, boa noite, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 150 graus 5 nós, cheque 3. Está confirmando o vento, por gentileza, pro voo no 972? 150 graus, meia dúzia nós. Gente, o trem de pouso já está embaixo, checado, autorizado pouso no zero, voo no 972. 5, ajuste, 0 no 4, vovô. Combine 14, autorizado via Índia, quando pronto, 295, voo no 098. Salvador Ground, America 230. 2, plano 098, ponto de espera da mão 0, visual com o colega na final. Tente, mantém o ponto de espera no 098. Mantém. 1-1. E, approve the call for entering Manico? Call before entering 8.1, American 230. Zona Azul 4062, pode voar na Prode Duna. Quanto a chegada 4062, de que deram na grande decolagem? Gente, então vai manter a Pro 060 e acreditar para nós, 4062. A não tem condições de desvios pela esquerda? Agora é negativo, 4062. Gente, então reporta Repronda e TAP, 4062. Gente, vai reportar Repronda e TAP. Lima, tem cabeceiro no zero. Lima, tem no zero, 0-1-2. Pro agora, o azul 4062 para o desvio? 053 ou 4062. Gente, não tem condições de white tap? Senhora, a formação está exatamente em cima de tap, senhora. Alô, Salvador. Boa noite, Coronel 72, Vibrando, escuta. Bono 972, boa noite, ingressa na Alfa Kilo para o CAT 3, sessão prevista 1 no Lima, fica atento à aeronave da América, você não é bocado? Gente, CAT 3, 1 no Lima, atento à América, o voo 1972. Intergrau 6219. Cruz da decolagem 10, 09. Pode prosseguir na descida, 4062. 4062, 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 no 0 no 4, 4062. No 098, decola assim, sem controle, no 208. 208, boa noite, no 098. Controle, boa noite, 1098. Bono 098, contato radar, pilotar 410, saída PUCA. CNS, Bono 098, poderia voar de par? Eu da área do centro, mantenha a saída. CNS. Pós-Duna, pode efetuar o procedimento, 4062. Da condição está autorizado ILS, o Azul 4062, já porta estabilizada. Cliente, 4062, já chama estabilizado. Salvador down, American 230 is approaching apron 1. American 230, continue to gate 11. Finish. American 230, do you copy the ground? Yeah, American 230, understood. Continue to gate 11. Primitive, call when you're parking on gate 11. Yes, we'll advise when parked at gate 11, American 230. Toma controle. Localizador, 4062. 4062, torre 1895. 1895, boa, 4062. Torre Salvador, azul 4062, estabilizado, final de 7 milhas. 4062, continue a aproximação, informe embaixada de travado. Vai chamar embaixada de travado, 4062. Thank you. Baixou e travou, 4060. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 79. Livre pouso, 4060. Zero meia dois, solo 03, direito no 219. 219, 4062. Solo 4062, de jogo, não sei se foi no bom. Azul 4062, boa noite, Alfa Kilo para o 43, posição prevista 2, Lima. Kilo 4062, posição é 2L, 2 Lima. Tem entrevista 2 Lima. Obrigado. 0091, aciona a identificação. Está presente, autorizado a prova de bonfe. Descida para 4 mil pés, o ajuste 1014. Bonfe, descida para Salvador Ground, American 230, Spark to gate 11. You have a good morning. Okay, thank you, sir. Azul 6908, aciona a identificação, autorizado a chegada à mar e desce até 050. 050, chegada à mar, precisa na presente emissora de zona, da região atrás do nosso centro. Mantenha a prova de mar, número 2 na aproximação, 6908. É, prova de mar, 6908. A posição número 1, sou feliz. Cara, nós vem do norte, o 6908. Mais à frente a gente indica a posição e a distância para o senhor. empresa 152, identifica a chegada Mário desse hotel 0620 e 2509. 0620, 2509 é o número 3 na aproximação. Azul 6908, reduza para 2509. Reduzindo para 2509, 0908. 6258, okay then, clear Mari, arrival descent at level 070. Call Mari, flight descent of 070, Mari arrival is possible to fly direct to Itapi. Maintain arrival, Ocean S6258, number 4 to approach. Number 4 to approach, maintain arrival, Ocean 6258. Passou a Azul 6908. Siga 6908. Pode voar na prova do UOL. 210, 6908. Anteriormente mencionado 6908, senhor segue o número 2 na aproximação. Mantenha a chegada, possivelmente para a batalhada mais à frente. Qual a posição do número 1? O 6908, como anteriormente mencionado, o tráfego vem do norte. Então agora, precisamente, ele está passando a posição bom, o 6908. Então 3172, desça para o 050. 3172. Afirmo, desce para o 050. 6258, descend at level 060. Now clear to 060, 6258. Então 3891 sem restrição, desça para 2000 pés e ajuste no 014. Então 3891. Gente, descendo para 2000 pés, 1014, sem restrição, então 3891. Azul 6908, sob vetor para sequenciamento, esquerda para 020, limite ao localizador. Esquerda para 020, limite ao localizador. Será possível a Duna da presente, 3891? Autorizado, 3891, tem condições da Proje Duna interceptar e completar? Afirmo, 3891, voando Duna. Este é o próximo localizador, 3891. Chegando logo aqui, tá? 3891. Azul 6908, ainda vai manter a prova aqui para livrar só de um cúmulo na nossa esquerda aqui. Após quando tiver condições de voar na prova 020, o 6908. Aportarei. Atingiu 050 6908. A gente mantém a 6908. A 908 tem condições de voar para o 010. A curva agora para 010, 6908, já ligou. Reduza para 1809 e 6908. 189 6908. Motor Ocean 6258, 050. Reduz speed 210 knots, number 4 to approach. Reduz 210 speed, Ocean 6258. Azul 6908, limite dessa proa é radial 290 de Salvador. Limite dessa 290 de Salvador nessa proa, 6908. Livre descida para 3000 pés, o ajuste 1014. 6908, aguardando o vetor final para interceptar o lote. 3000 com 1014, 6908. O 6908, apenas para informação, tráfego número 1, que o senhor questionou. agora está na sua posição de 2 horas, 8 milhas no rumo de Duna, descendo agora, cruzando 2.500 pés, indo descer para 2.000 pés, irá seguindo na aproximação. Fiquei pensando se quer um visual agora, 6908. O Xané 6258 confirma a speed? Não, we're just 210, not ocean 62, but 0. Azul 6908, resta uma navegação, foi Duna da presente. Duna da presente, 6908. 6152, pode descer para 2.7, na coroa de Duna? A número 3 na aproximação mantém a chegada, 3.152. Pode descer para 2.7, então? Precisa para 4.000, 3.152. 4.000, 3.152. O azul 6908 reduza para 1.709, traço agora à sua frente, Rosetta, a 7 milhas à sua frente, já reduzindo. Está livre, intercepta o localizador, reporta estável. Boa tarde, estabilizando o localizador, reduzindo para 170, 6908. No localizador, Zan 3891. Corre 1895. 1895, bom dia, obrigado. O 6908, informa o motivo da redução, aeronave da TAM agora com 140 de ground, 7 milhas na sua frente. Gente, 6908. Mike, X-ray, hein, prossiga. Oi, 3-2, estou no avião. Curva agora à direita, foi na Pro 1-3-0. Curva, bom, do gate número 9, para a remota 1-4, do parte principal, agora finalizando. Finalizado, remota, 5-2, desce até 3.000 pés. 3-2, mandando a Pro. O 6908 desce para 2.000 pés, o ajuste 1014, a livre LS aponta localizador. 2014, portando localizador, o 6908. Então 3152, desce para 3.000 pés, o ajuste 1014. 3.000, já descendo 1014, 3152. O 3152 para o localizador, direita para o 06200. 060. LS6258, distance plus level 050. Now clear 050, ocean 6258. Azul 6908 estabilizou? Ainda não. Então está estabilizado no localizador? Agora sim, fui LS6908. Fui 1895. 1895, obrigado. Então, Salvador Azul 6908. Estabilizando o ILS da 10, X-Ray da 10. 6908, continua a aproximação, aguardando autorização de voo. 80, descendo para 2.000 pés, ajuste 1014, está livre ILS, reporta localizador. 080, desce para 2.000, reporta no localizador, 3152. Ocean Air 6258, descendo 3000 feet, runway 10014. 3000 feet on 4, Ocean 6358. Estabilizou lote 3152. São 3152, completa final, torre 1895. Obrigado, amigo. Francis 258, reduz speed 1709. Bom dia, tá 3291, liberando a frente. Confirm, 4658. Reduz speed 1709. Now reduce 1709, ocean 6258. Francis 258, descend 2,000 feet, donate 1014, clear, final report established on the last live course. Descend 2,000, clear, ILS, inform, established, ocean 258. Confit Tango Alpha, proceed. Solicito autorização de reboque, senhor, do pátio 1, da posição 10. Para o pátio 3, na posição 1, Romeu. Siga na final, baixa aí, travou. São 3152, vento 160 graus, 612 nós. Ajuste no 014, pouso autorizado, 3152. Autorizado, pouso na pista 10, só confirma o vento, gente, beleza? 160 graus, 612 nós. Obrigado. Índia, prossiga. O Manchester Índia acabou de finalizar o reboque na 1-4 no pátio principal. Obrigado pela coordenação, boa noite. Gente, boa noite. Golf Tango Alpha está autorizado a iniciar o reboque no Finger 1-0. Reporta através do gate 612 para prosseguir para o pátio 3. Reportarei ao gate através do gate 612, senhora. Tango Alpha. Francis 258, established on localizer. Yes, it's radio. Complete final call tower 118.95. 118.95, bye bye. Ocean 6258. Salvador Tower, good evening, Ocean S 6258, established Sean. 6258, continue approach, stand by landing clears. Continue approach, stand by for landing clears, Ocean 6258. 3152, solo 31, direita, 1211. 3151, 3152. 952, Alfa, reporta em Tisa Juliette. Alfa, reporta em Tisa Juliette, 6 knots. Clear to land, runway 10, Ocean 6258. Lemme 258, 6258, on the ground at 34. Lemme next to land, contact the ground, 121, the small one. 1211, bye bye, have a nice night. Ground, good evening, Oceanet, 258, runway evacuated. Ocean 6258, taxi by Alpha, and kilo 243. Taxi by Alpha, confirm gate 3. No, apron 3, position 5, Lima. Apron 3, by Alpha, apron 3, 50 position, Ocean 6350. O Alfa está autorizando o ingresso no parque 3. Então, o Alfa, direito, 10 minutos, preparando o ingresso no parque 3. 3152, 5 horas na navegação, liberar, corrigindo da Gol, liberar, autorizado o ingresso no Juliette, 5 horas na navegação.